ódio pra todos os lados. É preciso até tomar cuidado a não me perder, a não me esquecer. Eu nasci foi pra fazer o bem. As pessoas vão se destruindo e os valores morais vão sumindo. E o que fazer? É preciso entender que o amor não faz mal a ninguém, que não há nenhum pecado em amar e ser amado. Uma ajuda pra quem está precisando, um abraço apertado em quem está chorando. Que vença o amor, porque Deus é amor. Um pedaço de pão pro mendigo da rua e pra aquela criança quase seminua. Agasalho e calor, e que vença o amor. Eu ainda acredito no amor. As pessoas vão se destruindo e os valores morais vão sumindo. E o que fazer? É preciso entender que o amor não faz mal a ninguém, e não há nenhum pecado em amar e ser amado. Uma ajuda pra quem está precisando, um abraço apertado em quem está chorando. E que vença o amor, porque Deus é amor. Um pedaço de pão pro mendigo na rua e pra aquela criança quase seminua. Agasalho e calor, e que vença o amor. Uma ajuda pra quem está precisando, um abraço apertado em quem está chorando. Que vença o amor, porque Deus é amor. Um pedaço de pão pro mendigo na rua e pra aquela criança quase seminua. Agasalho e calor.